feira. Os outros dizem, viva sua vida, que eu viva a minha, que é só uma, que é pouco tempo, e o tempo é caro, e eu tô vivendo, bebendo, fumando e fazendo, às vezes vacilando, mas não tô sofrendo, tô solteiro. Além de bonita, é gostosa e solteira. Ela é da bagaceira. Além de bonita, é gostosa e solteira. Gaspazinho, explode esse som no seu paredão. Receba! Portal do Arrocha. De Oliveira Produções. Não importa o que os outros dizem, viva sua vida, que eu viva a minha. E é só uma, que é pouco tempo, e o tempo é caro, e eu tô vivendo, bebendo, fumando e fazendo, às vezes vacilando, mas não tô sofrendo, tô solteiro. Além de bonita, é gostosa e solteira. Ela é da bagaceira. Além de bonita, é gostosa e solteira. E ela é da bagaceira. Além de bonita, é gostosa e solteira. Ela é da bagaceira. Além de bonita, é gostosa e solteira. Gaspazinho.